Evangelho do Senhor é poder de Deus, é vida e é amor. Primeiro ao judeu, depois ao gentil. Nele a justiça de Deus se revela fiel. O justo viverá pela fé, não por obras nem por lei. A verdade brilha no céu, mas rejeitamos o Criador fiel. Vendo sua glória na criação, viramos as costas, seguimos a ilusão. Corações escurecidos pela vaidade, trocamos a verdade pela falsidade. O justo viverá no amor e perdão real, o Evangelho vive. É sobrenatural. Você que julga o outro e faz igual, pensa que vai escapar do julgamento final. Você conhece a lei, sabe o que é certo, mas vive como se Deus não estivesse por perto. Deus vê o coração, não há religião, não é o nome, nem a tradição, é quem pratica o bem com sinceridade que vai encontrar justiça. A bondade de Deus quer te levar ao arrependimento para te transformar. Mas se o coração fica duro, que vai encontrar justiça e verdade. Não quem ouve, mas quem assim vive é justificado. fosse por obras, onde estaria a graça? Mas Deus justifica quem crê. A fé que confia contra toda a razão, foi isso que fez grande o coração. Seu corpo enfraquecer, mas se fortaleceu, deu glória a Deus e creu no poder. Foi pra nós também que está escrito assim: Deus justificará quem crer até o fim. Pois o amor de Deus veio nos encontrar, mesmo pecadores, Ele nos amou, na cruz com sangue nos resgatou. Se pela queda veio a condenação, agora a vida reina pela justificação. Onde abundou o pecado cruel, superabundou emocionar, pois o amor de Deus veio nos encontrar. Mesmo pecadores, Ele nos amou, na cruz com sangue nos resgatou. A esperança não vai decepcionar, pois o amor de Deus veio nos salvar. Por Cristo temos vida, temos perdão e paz eterna no coração. Por Cristo temos vida, temos perdão e paz eterna no coração. Será que devemos viver no pecado, já que a graça tem nos alcançado? De jeito nenhum nós morremos pra isso, agora vivemos unidos com Cristo. Nova vida, nova direção, fomos libertos da condenação. O velho eu ficou pra trás, agora em Cristo eu vivo em paz. No batismo pro mundo morri com Ele, pra sempre viverei. O pecado já não reina aqui, agora é a graça que vive em mim. Nova vida, nova direção, fomos libertos da condenação. O velho eu ficou pra trás, agora em Cristo eu vivo em paz. Antes éramos escravos do erro, mas agora somos servos sinceros. Do pecado o fim é a morte, na justiça a vida é mais forte. Nova vida, nova direção, fomos libertos da condenação. O velho eu ficou pra trás, agora em Cristo eu vivo em paz. Nova vida, nova direção, livre em Cristo de coração. Salvação, vida eterna em suas mãos. O dom de Deus é salvação, vida eterna em suas mãos. Fazer, eu deixo pra depois, e o que eu odeio, eu faço outra vez. Há uma luta dentro de mim, entre o bem que desejo e o mal que que faço? Quem vai me libertar desse coração? Graças a Deus por Cristo, minha salvação. Com a mente eu sirvo ao Senhor, mas na carne ainda sinto a dor. O pecado vive, espreita em mim, mas não é mais ele quem define o meu fim. Há uma luta dentro de mim entre o bem que desejo. Me puxa, outra é do amor, mas mesmo fraco eu posso cantar, pois em Jesus eu posso descansar. Há uma luta dentro de mim, mas Cristo venceu e é por isso que eu enfim descanso em graça, vivo em perdão e sigo em paz com nova direção. Há uma luta. Agora, pois, não há condenação para quem está em Cristo, é nova criação. O Espírito de Deus me libertou do pecado e da morte, me salvou. Nada vai me separar do amor. meu coração carrega dor por meu povo que não quis o Salvador, a quem pertencem as promessas, aliança ao altar, mas rejeitaram o Messias. Deus é misericordioso, soberano em compaixão, Ele chama quem Ele ama, guia com sua mão. Não depende de quem corre, nem de quem quer alcançar, mas daquele que decide amar. Ah, Ele escolheu antes de nascer Jacó em vez de Esaú pra mostrar o seu querer. Quem pode questionar o erro? E o seu barro, Ele age com justiça, porque vê mais claro. Deus é misericordioso, soberano em compaixão, Ele chama quem Ele ama, guia com sua mão. Não depende de quem corre, nem de quem quer alcançar, mas daquele que decide amar. Mesmo entre os gentios brilhou a luz, porque a justiça vem por meio da cruz. E quem confia em Cristo, o Filho fiel, nunca será confundido. Deus é misericordioso, soberano em compaixão, Ele chama quem a palavra está Jesus é o Senhor e ressuscitou. Então você salvo está. Quem crer nele não será envergonhado, não importa o povo, o pecado é perdoado. Quem invocar o nome do Senhor será salvo, viverá por teu amor. Se com a boca você confessar rejeitou o seu povo de forma alguma. Eu sou uma prova disso. Há um remanescente escolhido pela graça. E se é por graça, não é por obras. Ó profundidade da riqueza e saber, quem pode os caminhos de Deus entender? Dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória em seu coração. Eles tropeçaram, mas não para sempre. A salvação alcançou toda a gente, mas não se orgulhe, foi por compaixão. Você foi enxertado, não é a raiz, não. Ó profundidade da riqueza e saber, quem pode os caminhos de Deus entender? O que será o seu retorno, senão ressurreição? Deus fechou a todos na desobediência, pra usar de misericórdia com paciência. Ó profundidade da riqueza e saber, quem pode os caminhos de Deus entender? Dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória em seu coração. Ó profundidade da riqueza e saber, impossível tua mente compreender. Dele, por ele e para ele mente, meu corpo, meu viver, como oferta viva pra te obedecer. Não quero mais me conformar, mas quero a mente renovar. Transformados pelo amor, vivendo bem, vencendo a dor. Um só corpo, muitos dons, servindo em graça, guiados por Deus. Faz mal ao outro, anda com o rei. O amor é coração. Já é hora de despertar. A salvação está pra chegar. Para o bem, pois quem ama já cumpriu a lei. Não faz mal ao outro, anda com o rei. O amor é a luz do coração, é mandamento em ação. Lancemos fora as escuridão, vivamos com luz, com nova intenção. Revistam-se de Cristo, o Senhor, e deixem pra trás os desejos carnais. Não faz mal, não faz mal ao outro, anda com de brilhar. Nem todo irmão vai pensar igual. E isso não precisa ser um mal. Uns comem de tudo, outros não. Mas o Senhor acolhe a todos no final. Quem guarda um dia, guarda pro Senhor. Quem não guarda para, o Senhor também o faz. Quem come ou não come, faz com graças ao Senhor. Não vivemos pra nós, nem morremos assim. Somos do Senhor, do começo ao fim. Viver pra agradar o Senhor, caminhar com respeito e amor. O reino não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Não destrua o irmão por um prato ou razão. Cristo morreu por ele, é seu irmão. Melhor renunciar do que fazer cair. Por amor, não julgue o seu irmão. Viver pra agradar o Senhor, caminhar com respeito e amor. Paz e alegria no Espírito. Feliz é quem age com consciência e fé, e não condena o que faz com boa fé. Tudo que não vem da fé é pecado. Cuide para não ficar do lado errado. Viver pra agradar o Senhor. cresça juntos na direção do amor que nos faz um só coração. Caminhar com respeito e amor. O reino não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no espírito. Mais justiça, paz e alegria no espírito. Se alguém é fraco, vamos ajudar, não para agradar a nós, mas para edificar. Cristo não buscou o seu próprio bem, ele se deu por amor, foi muito além. As escrituras foram escritas para ensinar, para que com paciência possamos esperar. Que o Deus da esperança nos encha de paz e o amor nos torne fortes, sempre eficaz. Com calor, como fomos recebidos por Jesus o Senhor. Ele veio servir judeus e gentios para cumprir as promessas em amor. Espírito a nos guiar e A muitos tenho a agradecer pelo cuidado por permanecer gente fiel de todo coração, servindo com graça em toda estação. Cada serviço, cada oração glorifica a Deus na união, na casa, na rua ou na prisão, unidos por uma só missão. Ao Deus que fortalece pela fé, revelado em Cristo, o nosso Senhor. Agora as nações podem crer e cantar, glória eterna. Cuidado com quem tentar dividir, com palavras doces que fazem cair. Sejam sábios no bem, puros no amor, e o Deus da paz vencerá o tentador. Ao Deus que fortalece pela fé, revelado em Cristo, o nosso Senhor. Sabedoria eterna, justiça e favor. O mistério escondido foi revelado, e em cada língua seu nome é exaltado. Ao Deus que fortalece pela que vem.